Christmas sitcom on television. You'd better sit down before you start. Love is not weak at heart. Are you ready to bounce? Are you ready to fall? Are you ready to walk? Are you ready to grow? Are you ready to fall? Are you ready to bounce? Are you ready to fall? Are you ready to walk? Are you ready to crawl? Are you ready to fall? Are you ready to bounce? Are you ready to fall? Are you ready to walk? Are you ready to crawl? This isn't a playground for little children. You're gonna fall down before you start. Love is not for the weak at heart. Are you ready to bounce? Are you ready to fall? Are you ready to walk? Are you ready to crawl? Meu filho, voltando com mais um Descarrego nas ondas louquíssimas da Mutante Radio, também no podcast, no seu feed, no seu agregador de podcasts favorito. Mais um Descarrego, mais uma semana de muito ska, de muita picadilha boa, muita energia cabulosa no seu feed, na Mutante Radio. Voltamos com Dan P and the Bricks, que pra mim, eu vou falar, a gente já comentou dois programas atrás sobre esse lançamento do Dan Potthast, que é o vocalista da banda Mu-330, aquela antiga banda Mu-330, com Weak at Heart. Puta que baita de escasso, e por isso eu tô tocando de novo, porque é muito bom. Ai, ai, ai, tem que tocar, cara, é a surpresa, eu não consigo parar de ouvir esse disco, é um baita sonsaço, muito foda. E falando em coisa foda, Escapé aqui das Quebradas Espanholas está gravando coisa nova. Eles estão prometendo aí, provavelmente pra esse ano, um disco novo, que pra mim, honestamente, Escapé, eles pararam, apesar, né, do tinnitus, aquela doença que fica apitando no ouvido do nego. O Pulpulo, que é o vocalista, ele sofre de tinnitus, eles estão gravando apesar da doença. E, pra mim, o Escapé, quando está atuando, é a melhor banda de ska punk do mundo. Eles sabem fazer essa parada como ninguém. E vamos torcer que seja coisa boa e que venha... Pode demorar mais um ano, não tem problema, faça direito, não tem problema. Vamos lá. Seguindo o Descarrego dessa semana, vamos de Tokyo Ska Paradise Orchestra, que lançou mais um single. Pois é, a pegada do single tá pegando. Eu tô falando que o futuro tá aí, tá no single, não tá em lançar disco não. Eles lançaram o disco chamado Chienoa. Eu não sei como é que se pronuncia isso em japonês, mas eu acho que é assim. E desse disco a gente extraiu Samurai Dreamers, São Paulo Mix, que é uma versão adaptada, um remix da música que esteve no último disco dos caras, chamado Paradise Has No Border. E eles tocam, bom, lá no meio tem uma pegada do Emicida, o rapper da vez de São Paulo, vocês vão ver aí na música. E é uma daquelas curiosidades, a música tem exatos 4 minutos e 20 segundos, bem sugestivo, aliás. Na sequência, vamos de FaceTime. Olha, eu tô louco, eu tô achando que eu tô falando com o iPhone com a minha mulher. Não, Free Time, Agrolites. Pois é, expectativa também pro novo álbum do Agrolites depois de 7 anos. Pois é, os caras estão em estúdio, meu filho. Ai, ai, ai, Agrolites em estúdio também demora mais um ano, mas faz coisa boa, pelo amor de Deus. E tem coisa nova também, falando em Agrolites, tá pra sair Reggae Workers of the World. A gente toca direto aqui no descarrego Reggae Workers of the World e vai sair logo agora em março, coisa nova. Vamos ver se tem coisinha filezinha boa, lógico, evidentemente estará aqui no descarrego. E fechando esse primeiro bloco, Woman Aboard, do The Valkyrians, a banda finlandesa favorita aqui da casa, chegava com esse repetáculo no disco de 2015, Rock My Soul. Vai, meu filho, vai que tem muito descarrego hoje ainda, vai. Porto de trás da culos, posso a cada sílaba uma parda fácil, jurada amor, perto que as derrancas. inside that house, my mind dropped to the floor. I said, hey babe, I liked it gone, you don't come round here no more. I said, woman, what you talking about? My love for you is grown. She said, I've done a lot of thinking, and I need some free time of my own. Segundo bloco do Descarrego, é, voltando aqui, vamos agora com um bloco mais que especialíssimo. Eu sou fã das misturas musicais, a gente vai falar de ska jazz, essa maravilha que é o ska jazz. Sempre que eu posso eu vou ver big bands, porque big bands é aquele negócio, você sente a sua alma na hora que começa a tocar aquele monte de metal. E você faz aquele pá, aquele putz, você sente tudo vibrar dentro de você, é uma beleza. Começamos o nosso bloco especial de ska jazz com, não podia deixar de ser, São Paulo Ska Jazz. com Alta Frequência, do primeiro disco dos caras, homônimo, de 2009. E eu vou falar pra você, hein, meu, esses, tanto o primeiro quanto o segundo disco do São Paulo Ska Jazz são pérolas esquecidas do ska nacional brasileiro, são coisas muito boas. Ouça, vá lá no Spotify, prestigie os caras, que é som de altíssima qualidade e tem muita mistura com o cancioneiro popular brasileiro, tem baião, coisas boas misturadas no ska. Seguimos com o Ska Jazz, vamos com a banda italiana chamada Many Blues Ska Jazz. Eles lançavam esse som chamado Slow Step, baita sonzinho delicioso. E depois das quebradas aqui de Barcelona, BCN Ska Jazz Orchestra com Bhutan. Ai, que delícia de som do disco First Round de 2016, 2 aninhos desse disco. Eu também sou muito fã do Ska Jazz Orchestra aqui de Barcelona. Depois vamos de Fidel Castro, pois é, música de Santiago Downbeat, essa banda de Ska Jazz chilena de Santiago. Um abraço pro meu truta. Que os caras chamavam mancada, né, meu? Chamava o cara de Valdívia, velho. Apelido zoado. Felipe Pipe, um abraço pra você, meu irmão. Vamos lá, disco também auto-intitulado Santiago Downbeat, de 2012. Música Fidel Castro. Vai, já voltamos aqui no Descarrego. Meu Deus do céu, Tokyo Ska Paradise Orchestra de novo, com o mesmo single recém-lançado, Chienoa. Tem outro sonsaço também, eu não podia deixar de tocar, Rain Again. Ai, que delícia de som. Putz, não tem nem o que comentar, cara. Eu sou fanzaço de Tokyo Ska Paradise Orchestra. Os caras sabem muito bem o que faz. Eles tocaram recentemente, como a gente comentou na semana passada, naquele festival mexicano. Podia ter umas coisas parecidas dessa no Brasil, hein, meu filho? Pois é, cara. No México a galera tem um pouco mais de incentivo. Enfim, vamos lá. Seguindo, fechando o descarrego dessa semana, pois é. A gente vem com aquela música especial cover, que é a última música, mas a gente, como a gente tá nessa pegada de ska jazz, a gente não poderia deixar de tocar um ska jazz aqui. A gente vai com Take 5 Northeast Ska Jazz, outra banda italiana. Putz, que delícia, cara. Eles meteram um vocal nessa música, que é um clássico do Paul Desmond. Música de 1959, um jazz maravilhoso, que ficou imortalizado aí na versão do New York Ska Jazz Ensemble, baita música também, mas essa versão aí com esse vocal feminino maravilhoso me pegou, me conquistou, e com essa música a gente fecha o descarrego dessa semana, meu filho. Falou, valeu pela sua audiência, pela sua escutada, como é que funciona esse negócio aí? Pela sua escutada, e até a semana que vem. Falou, um abraço. stop and take a little time. Just take five. Stop and be.